Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida parental, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução. Me enfrentei fortes batalhas. Saudade corta feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, até a vista se atrapalha. Mm-hmm.